A Etiópia, considerada um dos berços da humanidade, viu nascer também uma das mais antigas tradições cristãs fora da Palestina, graças à ação de uma de suas filhas, a princesa Ifigênia, ou Efigênia, como costumamos chamá-la, que viveu ainda na época dos apóstolos de Cristo. De fato, segundo a tradição, o apóstolo Mateus chegou à Etiópia, também chamada na Bíblia de Núbia, acompanhando o eunuco da rainha Candace, que fora batizado pelo apóstolo Filipe, conforme narram os Atos dos Apóstolos. Esse eunuco, cujo nome não sabemos, apresentou-o à famosa rainha. Naqueles dias, uma terrível peste arrasava a população do país, tendo atingido também o príncipe Eufrônio, irmão de Ifigênia. Mateus lhes anunciou a boa nova de Jesus de Nazaré, o Senhor da vida, e com suas orações conseguiu restaurar a saúde do jovem príncipe. O próprio Evangelho dá conta de que, após a ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Ifigênia, então, passou a ouvir com muito gosto as pregações de Mateus e, pouco a pouco, deixou-se fascinar por Jesus Cristo e pelo reino dos céus, bem diferente daquele da Núbia, tão limitado e imperfeito. Ela, então, se decidiu a buscar esse reino novo das bem-aventuranças e no qual todos são chamados a entrar, praticando, sobretudo, as obras da justiça e da misericórdia, como pregava o apóstolo. Finalmente convertida, ela pediu para ser batizada, como também toda a família real. Na África, assim como ainda hoje nas religiões de matriz africana em diversas partes do mundo, cabe à mulher o papel de principal transmissora da cultura e da religião, e frequentemente é ela que exerce a liderança nos cultos. A princesa Ifigênia assumiu prontamente esse papel na comunidade cristã e, ao lado de Mateus, tornou-se uma grande apóstola de Cristo, difundindo o cristianismo em seu país e nos arredores. Quando morreu o rei, pai de Ifigênia, um tio dela, chamado Irtaco, usurpou o poder e quis se casar com ela para legitimar seu governo diante do povo. Ela, porém, apesar de ainda jovem, tomou nas mãos a decisão do próprio destino e não concordou com esse casamento, pois entendia que seria uma farsa política. O rei impostor, então, tentou persuadir o apóstolo Mateus, a quem a jovem sempre dava ouvidos, para que a convencesse a aceitar a proposta. Mas, em sua própria presença, durante uma pregação, este se recusou veementemente a fazê-lo, apoiando a princesa em sua decisão. Inconformado, Irtaco mandou executá-lo ali mesmo. Amargando a perda do amigo e mentor, a princesa não deixou cair no vazio o testemunho que ele lhe deixara. Seguiu livre e irredutível, mesmo sofrendo ameaças do tio, e passou a liderar a igreja da Etiópia, evangelizando com ardor, sem temer o tirano. Em sua casa, abrigou outras jovens que com ela também se puseram a partilhar a missão do anúncio cristão. Conta ainda a tradição que, cada vez mais irritado com a determinação da sobrinha a não se casar com ele e a difundir a fé cristã no país, Irtaco mandou incendiar a casa, com ela e suas companheiras dentro. As mulheres, porém, se puseram em oração e então um forte vento soprou, livrando a casa e levando o fogo para o palácio de Irtaco. Assim, derrotado, o impostor teve que fugir do país. O príncipe Eufrônio tornou-se rei e sua destemida irmã foi proclamada a libertadora da Núbia. A vida dessa proeminente e corajosa mulher, cujo nome significa nascida forte, nos mostra como em Cristo encontramos forças para superar os obstáculos e sofrimentos. A grande apóstola da Etiópia e primeira santa africana faleceu muito idosa e é invocada hoje como protetora contra incêndios, padroeira dos militares, particularmente dos bombeiros, e auxiliadora de quem precisa da casa própria. Sua festa litúrgica é associada à de São Mateus e se celebra no dia 21 de setembro. Ó Santa Ifigênia querida, mulher forte, livre e determinada, por tua liderança e apostolado, colaboraste para a evangelização da Etiópia, tua terra natal. Alcança-nos de Jesus, a quem tanto amaste e a cujo reino de justiça incansavelmente serviste, a graça de trabalharmos na liberdade que nasce do amor para transformar o mundo em que vivemos pela força do Evangelho. Amém.